Bom. Candidíase, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Mas medicamente, né, em termos de maior interesse, uma quantidade de estudos, né, até salto em literatura, descrição de casos, identificação, isso ocorreu dos anos 80, né, para hoje. Então foram as últimas 4 décadas, mais ou menos, né, que teve um grande aumento no número de casos de candidíase, que eram ditas como pouco frequentes, né, e passaram a ser muito frequentes. E aí a gente tem, né, dois eventos, né, dois grupos de eventos que a gente já pode localizar nesse tempo, né, muito perto da gente, dos anos 80 até hoje. Vocês aí devem ser de 94, 95, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? O que significa que vocês não viram o Kurt Cobain ao vivo, que significa, né, um monte de coisa interessante que aconteceu nesse meio tempo, né, que vocês perderam. Mas vocês não discaram para a internet, né? Vocês já nasceram com a internet. Vocês discaram para a internet? Ah, tá. Só final de semana de hoje. Só final de semana depois no horário mais barato. Mas beleza, então. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Vocês viram isso, na verdade, vocês tocaram em todos esses assuntos, em todos esses aspectos. Vocês viram um grande avanço tecnológico, né, desse novo tempo, assim, né, um avanço muito mais rápido, né, que foi um avanço não só tecnológico para coisas do dia a dia, mas um avanço tecnológico para a saúde. Né, foram as décadas que o número maior de transplantes começou a acontecer, órgãos artificiais, né, terapias mais invasivas, um avanço na medicina em geral, né, e acompanhado também de um fluxo migratório, né, que acompanhou, né, que está em paralelo, né, com a epidemiologia, né, com epidemias e endemias importantes que ocorreram. E o que nos anos 80 era um medo muito grande, a gente vê isso em filme e ainda é, de certa forma, né? Nos anos 80 houve um surto de AIDS, né? O surto de AIDS que levou ao imunocomprometimento, né? Uma característica da AIDS é o imunocomprometimento do paciente, né? E o paciente imunocomprometido fica suscetível a uma diversidade grande de doenças. Candidíase é uma das principais dela. As candidíases variam de superficiais a invasivas, sendo que uma coisa interessante, nem todos os tipos, né, de candidíases superficiais, e como superfície não entendam só pele, né, entendam superfície de mucosa, né, superfície epitelial de algumas áreas do corpo, não necessariamente uma evolução da doença significa que ela se torna invasiva. Quer dizer, por quê? Porque a candidíase invasiva pode ter um início já após uma transgressão de uma barreira nossa e um acesso direto a um órgão, ao sangue, né? Quem consegue imaginar um mecanismo desse? Queimadura. Outro. Agulha. Eu só uso catéter. Perfeito. E se vocês forem atuar um dia, né, com um diagnóstico de cândida, uma coisa que vocês vão ter que fazer é olhar uma lâmina de um isolado de cândida, de um esfregaço de cândida, de um suave de cândida, ou suave de qualquer coisa, né, vocês não sabem se tem cândida ali, vocês vão olhar no microscópio. No microscópio, a cândida, não importa a espécie, né, costuma ser similar em algumas características celulares bem básicas. Outra forma de diagnóstico é o plaqueamento. Por mais que demore um pouco, né, isso é utilizado para o diagnóstico de algumas formas de candidíase, principalmente as invasivas, principalmente as de sangue, né? Já a gente sabe disso, né, a gente falou isso na última aula, em que cândida está no corpo, cândida comensal do nosso corpo, né, encontrar cândida numa superfície nossa, na mucosa, na pele, não seria grande novidade, mas encontrar ela no sangue significa que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Uma placa dessa, depois de crescida, apresenta essas características que visualmente a gente identifica e ajuda na caracterização da cândida. Quando vocês fossem descrever essas a célula e a placa, como é que vocês descreveriam? O que vocês estão vendo aí? Leveduras. Quadradas? Esféricas, ovais, ovoides. São todas do mesmo tamanho? Não, colônias variadas. Ah, aqui, ó, estamos na, na microscopia. Ela tem... Se reproduz que nem bactéria? Fissão binária ali? Não, ela tem aquela... cicatriz? É, mas você não está conseguindo ver isso ali. Mas se você estiver conseguindo ver, você vem estagiar comigo, porque eu preciso de alguém que identifique essas coisas com facilidade. Então, aqui que você está vendo, na verdade a gente não consegue nem enxergar a parede celular. Mas você está vendo que ela está se reproduzindo de uma forma, ela está crescendo, né? E tem uma característica desse crescimento que não é a mesma de bactéria, não é nem a mesma de outros fungos. Não. Que é como? É broto. Por brotamento. Então, um laudo que vai indicar o crescimento de cândida, né, ele é acompanhado de uma análise dessa, né? Foram vistos leveduras, ovais, reprodução por brotamento, né, na placa, né? Aí a placa, o que vocês olham na placa? Lógico que não tem o mesmo aspecto, mas alguma coisa dali a gente consegue tirar, né? São colônias esbranquiçadas, sem colônias satélites. Já viram uma placa com colônias satélites? Alguns, até alguns, vários fungos fazem isso, né? Tem uma grande colônia no meio, né? E outros no entorno. Branca, lisa, né? Não parece uma colônia rugosa, brilhosa, e realmente não tem um reflexo. Então, na verdade, isso que, né, essa descrição bem básica de cândida é praticamente o primeiro parágrafo de qualquer artigo médico sobre cândida, né, onde dá uma breve descrição, né, no que a gente está olhando. Costuma incluir, né, o tamanho, né, tem cerca de 5 micrômetros, e que também formam hifas, né, e possuem parede celular, coisa que a gente vai ver. Ah, na verdade, coisa que a gente já viu, né? Essas estruturas básicas, eu acho que ninguém mais tem dúvida, né, como possui parede celular, uma coisa que a gente não consegue ver com clareza na microscopia óptica. E o interessante da cândida, isso a gente já falou na última aula, é que a cândida apresenta morfotipos diferentes dependendo do estágio da infecção. Ela passa por uma transição morfológica, essa transição morfológica é muito importante para a infecção. O gênero Cândida tem mais de 200 espécies, mas patogênicas a gente reportou algumas, cerca de 20 na realidade. E sendo que algumas dessas são ainda mais importantes medicamente, a gente encontra com uma maior frequência, né? Cândida albicans é evidente, né? O fungo que eu mais falei desde que a gente começou o curso. Oi? Então, várias as pessoas têm usado, né, os grupos têm usado para a classificação de fungo. E isso tem mudado muito nos últimos anos. O que seria assim, uma característica quase que não criasse dúvida seria o sequenciamento do genoma. Não é isso que é feito em todas as espécies. O pessoal faz o sequenciamento de áreas muito conservadas do genoma. Então, o que é muito conservado em eucarioto? Ribossomos. Né, todos os eucariotos têm ribossomos, né, então os espaços de transcrito interno, né, os ITS, né, entre as sequências que codificam para RNA ribossomal, são utilizados para esse tipo de diferenciação. As sequências ribossomais, coisas como citoesqueleto, né, então a sequência para actina, a sequência para tubulina, são coisas que as células eucarióticas têm em geral, e com variações mínimas, e essas variações mínimas, né, conseguem indicar, né, essa distância seria substituição de nucleotídeo naquele fragmento do genoma, né? Então, imaginando que um ancestral aqui tinha no seu genoma uma sequência tal, que essa para cá mudou, né, nesse iniciozinho, né, um nucleotídeo, Já daqui para cá, mudou dois. Que todos esses aqui têm, mas esse aqui já não tem. Então a distância é ainda maior. Né? E esses já estão distantes desse ancestral. Senão esse ancestral estaria aqui, ele pode existir ainda e está no mesmo. Não tem problema. A taxonomia ela saiu muito do clássico, que era só justamente olhar como é que o fungo estava, como é que o ser crescia de estágio, que tipo de metabolismo ele tinha, para esse tipo de classificação filogenética que é muito mais preciso. Hoje, na realidade, até uma taxonomia combinada ajuda a identificar os organismos. No tipo, eles analisam todas as características e aí agrupam, né, dentro de uma espécie. O que está até difícil hoje é diferenciar a espécie. Em algum momento vocês vão ler, em algum lugar, provavelmente eu falo de Sporotrix, né, o termo espécies crípticas, que são espécies, ou perto de subespécies, muito próximas uma da outra e de difícil diferenciação. Então, onde está um problema nisso? Onde está a tua pergunta e onde está um problema nisso? Né, então, ao longo dessa evolução em técnicas de sequenciamento, né, e padronização dos métodos do protocolo para sequenciamento e identificação de fungos, ou seja, né, ao invés de usar determinado fragmento de DNA, vamos usar a sequência TS. Então, todo mundo do gênero Saccharomyces tem que, eu não sei qual é, mas todo mundo do gênero Saccharomyces usa elongation factor alguma coisa. Né? Eu, na realidade, de cabeça, eu não tenho o que se usa o que diretamente. Eu sei que para esporotrix, por exemplo, é beta-tubulina e... Aspergillus é beta-tubulina, esporotrix é ITS, mais outra coisa. Tem algumas espécies ou gêneros, alguns gêneros na realidade, ou família, você usa determinado critério. Mas uma vez que esses critérios estão sendo bem definidos, você consegue entender essa distância. O que muda isso é a distância, que é a diferença na ordem das pares de base entre um ser e outro. Onde fica importante isso? Diagnóstico, né? Porque tem um desses aqui, ó, e a gente vai ver isso. Um desses aqui é resistente, enquanto o outro é suscetível. Então a gente tem, entre seres diferentes do mesmo gênero, uma espécie que é naturalmente suscetível a um antifúngico, né, identificando ela a gente consegue tratar, e uma espécie que é naturalmente resistente ao mesmo antifúngico. Então, se a gente não reconhecer essa espécie no paciente, a gente não consegue tratar. Então, isso é importante. E o que ainda é interessante em fungo, você meio que quase tocou, né, uma espécie que saiu de um, saiu para outro, é que fungos eles apresentam um estado anamorfo e um estado telomorfo. É um estado de reprodução telomorfo de reprodução sexuada, anamorfo de reprodução assexuada, o brotamento, né, ao invés de ter fusão de gametas no telomorfo. E no hospedeiro humano é raro, eu não sei nenhum exemplo de cabeça, talvez nem exista, né, de um fungo que se apresenta no estado telomorfo, fazendo reprodução sexuada no corpo. Já viram que alguns fungos filamentosos fazem isso no cabelo, né, em infecções de couro cabeludo. Mas no corpo, né, como a cândida, como infecções que a gente vai ver, infecções mais agressivas, não, nunca vi isso. Na natureza isso é comum. Então, como a gente já viu que os fungos podem ter, eles certamente saíram da natureza, alguns, né, certamente saíram da natureza e causam doença no homem, quando era o médico que estudava, ele dava um nome, que viu anamorfo, levedura, né, levedura com cápsula, um bom exemplo. Né? E quando o cara estudava na natureza, na árvore, ele viu o telomorfo, né, um formato filamentoso. Né? Então, um dava o nome de Cryptococcus neoformis, o outro dava o nome de Basidiella neoformis. Filobasidiella neoformis. Então, você tem na árvore filogenética do fungo, no final das contas, né, uma confusão de fungos iguais com nomes diferentes. Isso é horrível em todos os sentidos. Né? Você quer estudar o fungo, você não consegue achar literatura sobre ele. Na hora de classificar, fica uma bagunça. Na hora de definir a doença, né, cada um vai dizer que o patógeno tem um nome. Né? Na hora de fazer estatística disso, fica até pior. Então, acaba que isso hoje é super importante. Até o micologista mais citado no mundo em termos de artigo é um cara que trabalhava, né, em barcoding de fungo. É um dos pesquisadores mais citados no mundo. Né? O que é citado? Né? A pessoa faz a pesquisa, escreve o artigo, sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, né? Né? Então, o cara faz a pesquisa, publica o artigo, um dos caras mais citados no mundo é um micologista que e que está desenvolvendo método de barcode para fundo. Então, o quão relevante ficou conseguir identificar. Né? Então, hoje a gente tem, né, alguns projetos que tentam sequenciar todos os fundos para ter mais informação sobre isso, né? E vários grupos se dedicam a essa correta taxonomia. Então, não fique surpresa se no futuro mudar de novo. Né? Mas é bem provável da gente, nos fundos muito estudados, isso já está bem definido. E, na verdade, algumas coisas a gente vai ver... Seco também, né? Está seco, porque procurando, né? Essa trabalho que o mundo fez lá através de Guanabara. Aí ele vai ver a pessoa que trabalha lá no... Não sei, acho que já ela já produz uma coisa diferente. Mas aí hoje isso, dentro do nosso critério, não é o diferencial para você definir uma nova espécie. A taxa de seco? É. É uma cepa, é um isolado. Ah, tá. É um isolado num lugar que apresenta determinadas coisas, determinada característica. Então, você vai no banco de dados hoje, qualquer do mundo, né, você encontra Candida albicans isolada de paciente, expressa uma protease desse tipo. Candida albicans isolado de um animal, não sei aonde, né, já não expressa as mesmas coisas. Você vai ver que isso é bem comum, né? E eu acho isso também super confuso. Lógico que é confuso. Por isso que até que isso tem... Vai congresso de micologia, tem reunião da galera de taxonomia para tentar diminuir essa confusão. E de vez em quando tem uma briga, né? Nunca vi. Até gostaria, mas nunca vi. Né? Mas tem discussões interessantes. Porque como é que você decide qual nome vai ficar? Né? É o nome mais popular ou o nome que já classifica o fungo como teleomorfo? A galera que, da área médica que identifica o anamorfo, né, acho que é o nome mais popular, mais gente já conhece. É menos gente para ensinar que um nome mudou. O pessoal que já tinha classificado ele como tendo duas fases, né, fase sexuada e assexuada, acho que é aquele nome que tem que continuar. Então, isso são critérios que estão tentando, né, se solidificar já há uns 2-3 anos. Mas então, temos diversos tipos de cândida. Existem, né, cândidas, né, espécies de cândida diferentes. Algumas são apontadas como patogênicas, as mais populares, né, as mais conhecidas e as mais estudadas. Por quê? Porque são as de maior incidência, né? Cândida albicans, cândida glabrata, Cândida paroxilose, Cândida tropicalis e Cândida cruzi. Algumas outras de menor incidência, né, estão aqui em menor tamanho, né, mas então outros gêneros que são encontrados, né, em pacientes. Entre as espécies de Cândida, né, o gênero, né, as Cândidas são esse gênero, né, considerado o gênero principal de fungo patogênico e maior causador de infecções, né, de mucosa e infecções sistêmicas. Qual a importância, né, dessas outras espécies de cândida? Os últimos 40 anos, né, desde a década de 80, que acompanhou, né, esse surgimento da cândida como um patógeno muito importante de interesse médico, acompanhou também, né, uma maior incidência de outras espécies de cândida em pacientes. Por alguns fatores, né, dentre eles, né, algumas espécies são naturalmente resistentes a alguns antifúngicos, por exemplo, Cândida cruzi é resistente ao fluconazol. Ela existindo, né, é difícil tratar com fluconazol, o fungo persiste ali naquele ambiente. Outras espécies de cândida, como parapsilose, produzem mais adesinas, né, nos artigos vocês vão ver isso definido como slime, e slime não tem uma tradução melhor do que eca, gosma, alguma coisa do tipo, mas na verdade é um conjunto de, né, ali é um conjunto de proteínas e carboidratos produzidos pelo fungo que vão formar, né, que vão ter características adesivas. um avanço recente, recente talvez, sei lá, 15 anos, não tão recente assim, então, na identificação desses fungos em termos hospitalares, é o uso de meios de cultivo com substratos que a hidrólise desse substrato, né, uma cor fica aparente, para a identificação dessas espécies de cândida. Então, essas cândidas apresentam alguma diferença metabólica entre elas, né, de metabolismo de carboidratos mais complexos, né, determinados tipos de vias metabólicas que eles utilizam, isso afeta um substrato, né, e esse substrato libera uma cor. Isso é patenteado, né, se chama cromagre, eu vou falar dele de novo na parte de diagnóstico, mas o interessante é que, dependendo da espécie de cândida, né, a colônia, né, fica com uma cor específica. Então, daria para definir facilmente, de um jeito mais fácil, qual patógeno que está causando a infecção. Cândida albicans ainda é o mais importante, mas em alguns lugares, né, as outras espécies aí definidas de forma geral como espécies não álbicas, né, já chegam a 50%, né, dos casos. Né, o conjunto das espécies não álbicas já chega a 50% dos casos de candidíase. Né, e isso vem aumentando. Né, e isso é uma situação problemática, uma situação de desconforto. Né, significa que alguns deles são mais resistentes, alguns deles têm um mau potencial adesivo, né, então um grupo de fungos de maior virulência, né, emergindo dentro das infecções por cândida. A cândida é um fungo comum. Né, humanos e animais são os reservatórios. Né, volto a dizer que, apesar de ser um exagero até meu, né, que todo mundo aqui tem cândida, né, mas vai ser muito comum, se a gente fizer uma placa aqui da mão de todo mundo, encontrar cândida. E ele está também no solo, em objetos, em superfícies. E uma coisa bem ruim, né, está no ambiente hospitalar, está nos equipamentos hospitalares, está na mão do pessoal hospitalar, e isso, lógico, é uma fonte de contágio. Né? São os habitantes regulares do trato genital feminino, trato gastrointestinal, isso é importante, porque uma supercolonização do trato gastrointestinal e um desbalanço do sistema imune pode levar a uma infecção invasiva. O fungo já está praticamente lá dentro. Então, isso pode ser um fator de risco. Uma infecção, uma supercolonização pode ser um fator de risco por uma infecção invasiva. E nunca mais dizer que não só esse, mas a gente vai ver isso, acho que quase todas as aulas, né? Fungo está em toda parte. Aí que isso é parte do problema também. O que é interessante da biologia celular desse fungo, e muito importante para a patogênese, é a transição morfológica reversível entre levedura e hifa. O que significa? Eu posso pegar uma levedura, colocar na placa 25 graus, vai crescer levedura, eu coloco a levedura numa placa 37 graus com soro, vou crescer hifa, eu pego aquela hifa, volto a 25 graus, cresço levedura. Então, essas formas não são obrigatoriamente bloqueadas, o fungo cresce nessas formas, dependendo da condição, né, passando ainda por pseudoífa, e todas essas formas são encontradas em ambiente de infecção, né, no tecido infeccionado. Então, na hora daquele exame de diagnóstico, você vai olhar uma lâmina de cândida, não necessariamente você vai encontrar a sua levedura. Você vai encontrar a levedura, leveduras e pseudoífas, leveduras e tubo germinativo, que é o início da a primeira parte crescida, né, como hifa a partir da levedura, já vai olhar hifas, né? Então todas essas formas são presentes no tecido infectado. Como é que o pessoal entendeu isso, né? E onde alguns avanços nesse tipo de pesquisa ocorreu? Mutantes em genes responsáveis por fatores de diferenciação, né, como reguladores da morfogênese, da formação de pseudoífa, né, ou genes relacionados a fatores de crescimento de filamento. Mutantes nesses genes, quando inoculados no sangue de camundongos, né, não causavam doença. Então, um fungo que não tinha capacidade de se diferenciar para ifa, né, ele não causava doença. Sendo que parece que a doença depende mais ainda dessa capacidade de transição morfológica do que somente de uma forma ou outra. né, na última aula a gente viu isso, né, que a hifa, no que penetra na corrente sanguínea, enquanto o substrato produz e depois cresce como levedura, é essa levedura que vai passear pelo corpo e vai participar da disseminação, né, não restringindo a infecção num único local ali. Bom, que formas são essas? Né, crescimento, né, ovoide, como a gente já descreveu no início, e reprodução por brotamento. Um crescimento ovoide, pseudoífano, um crescimento ovoide um pouco mais alongado, né, ainda com uma reprodução que se assemelha a um brotamento, e a formação de hifas, né, onde um crescimento filamentoso, né, precipitação interna, né, assim, longos volumes, né, que são ocupados, um volume longo, né, que é ocupado pela hifa. E novamente todas essas formas a gente pode encontrar na lesão, né, em infecção, então num sistema de diagnóstico. Aí alguns números. Aqui foi nas últimas 4 décadas o grande boom de cândida, a gente já comentou. Que é interessante, a terceira maior causa de infecção sanguínea hospitalar. Né? Vai perder para estafilococcus aureus, vai perder para E. coli, vai perder para 3 bactérias e depois o principal patógeno é a cândida albicans. Na década passada ainda, o custo por ano de um paciente por paciente ao hospital varia de 7 a 28 mil dólares. Em infecções graves, chegando a 44 mil. O que significa isso? Internação, todo o sistema de suporte do paciente, antifúngicos mais caros e mais raros. Um problema que a gente tem hoje, né, que no Brasil, né, estudos extensos foram feitos somente no centro, principalmente sudeste e sul, né, com um pouco centro-oeste, e viu um aumento na incidência de cândida no Brasil também. Quem tá? Oi. Raro. Se a pessoa já tiver com candidíase invasiva, metade delas. Uma vez com candidíase invasiva, né, 50% de morte. Não, mas com, você está falando de septicemia, né? Por cândida. Mas ele precisa ser qualquer micro-organismo, é um fator alto. Mas cândida, então, cândida chega 2 a 3 vezes mais do que bactéria. Ah. Uma vez com septicemia, você vai, em bactéria, você vai administrar cipro, não cipro mais peritone, mas vai carbabenos, né, todos os antibióticos de ponta, né, e você tem uma resolução que é maior do que a resolução por candidemia. E o número é mais ou menos esse mesmo, entre 2 e 3 vezes mais morte, né, entre sepsis por bactéria e candidemia. Então, o que... Isso acaba que é importante, é assim que a gente acaba justificando todos os nossos projetos em cândida. É um negócio que é tão complicado de tratar depois, né? E o paciente, ele hoje está tão exposto, né, já que... ele está exposto porque antigamente ele era atropelado, morria, né? Hoje ele é atropelado, vai para o hospital, fica todo entubado, depois sobrevive. Só que aí a complicação é essa. Nesse ambiente hospitalar, com soluções invasivas para o comprometimento médico dele, né, ele agora está suscetível à candidíase. Então, aí isso entra o quê? Nos fatores de risco para o desenvolvimento de cândida. Então a gente vê dois polos aí de idade, né, entre crianças, né, e idosos, e aí fica muito fácil entender porquê, né, a gente está falando, né, de gente que está com o sistema imune pouco desenvolvido. Doenças, né, condições em que vão causar uma debilitação no paciente, como câncer, diabetes, o uso de cateter venoso central, que está muito associado à candidemia, E aí trauma, queimados, só a presença em unidades cirúrgicas, CTI, unidades neonatais, né? Normalmente a gente falou que a cândida está em toda parte, né? Ali ele pode ter contato com um inóculo maior ainda, né, do patógeno. Pacientes neutropênicos também sofrem por candidíase, né, número que consegue ser controlado, já que hoje o neutropênico chega no hospital, ele já entra no fluconazol para evitar uma infecção fúngica. O que é neutropênico? Baixo de neutrófilo. Ah, e o que a gente viu nos últimos anos, isso está um dado mais recente, né, que o que antes, né, a gente vinha uma grande incidência de cândida albicans, né, nos Estados Unidos já as candidíases invasivas por cândida não albicans, né, e somando todas aquelas outras, guavata, parapsilose, cruz, já superam, né, os que são causados só por cândida albicans. Isso é um pouco ainda polarizado, não só no mundo, né, se a gente pegar artigos do Brasil, a gente vai ver que em determinadas regiões, né, a cândida não albicans mais prevalente é uma em relação à outra. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cândida não albicans mais comum é a cândida glabrata. No Brasil, é a cândida parapsilose e cândida tropicalis, dependendo do lugar que foi feita a análise. É lógico que isso aí pode ter sido acompanhado também num avanço nos métodos de diagnóstico. Né? Uma vez que antes o pessoal olhava para o fungo crescendo daquele jeito que a gente fez lá no primeiro slide, via reprodução, brotamento, colônia branquinha, pumba, cândida albicans, e hoje a gente já consegue diferenciar melhor os tipos de cândida, e isso pode ter sido só um acompanhamento da evolução de antibióticos. Mas não é só isso, na verdade é isso, desde que isso foi detectado, que o diagnóstico é bem feito, né, estudos, às vezes, no mesmo centro, né, identificam que começou, né, a ter um número maior de fungos, de cândida não albicans em relação aos albicans para a cândida invasiva, candidíase invasiva. E aí um exemplo até de um estudo desse, né? O Brasil ele tem grupos muito dedicados ao estudo de candidíase, né? Um deles é da UFRJ, não sei se vocês já ouviram falar, no professor Márcio Nutti, um em São Paulo, do Arnaldo Colombo, um no sul do Brasil, acho no Paraná, Flávio Telles, são médicos pesquisadores, né, que trabalham nas universidades e trabalham nos hospitais ligados à universidade, e eles, né, costumam fazer esse tipo de apanhado, né, além de tratamento, além da clínica, né, esse apanhado de pesquisa, né, da situação epidemiológica e dos critérios para tratamento, né, das micoses no Brasil. Então, um desses estudos, né, em alguns centros, então, do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mapeou a incidência de candidemia, né, nesses hospitais, que até varia, mas é uma incidência bastante alta. A gente está falando de perto de entre 2 e 5, né, casos por 1.000 pacientes. O crítico com isso é que, dentro da estatística mundial, né, a nossa incidência está superior a vários países do mundo. Se comparar com os estudos feitos nos Estados Unidos ou em alguns lugares da Europa, ele está com uma incidência bastante alta de candidíase. Então, a cândida cresce a 37 graus, né, e não está no ambiente, está na gente. Então, pode ser com conduto hospitalar, aí, né, pode ser até um tipo mais virulento de cândida, ia precisar pegar dois isolados, um daqui e um de lá, e ver se a cândida aqui é mais virulenta. Ou uma estatística muito bem feita pelo pessoal daqui, que o pessoal lá fez com menos cuidado, né? Não saber dizer que é isso, acho pouco até provável. Mas o porquê dessa relação, eu não... Se está no artigo, eu não me lembro, assim, né? Porque é uma pergunta legal. Né? Mas, então, se for a temperatura local, né, acaba que cândida não acompanha o padrão tropical. Onde pode ter algum tipo de problema? Cândida, para candidíase vaginal, né, temperatura alta e umidade é importante. A nossa umidade é muito alta. E a temperatura é muito alta, e a gente pode ter hábitos, né, assim, muito comuns para a gente, né, e até que não são comuns fora, do tipo, você fica o dia inteiro na piscina e sai e continua com a roupa de banho, a galera vai pra praia e fica ali o dia inteiro e sai, então você tá juntando calor, umidade, né? Mas aí não é candidemia, não é a infecção invasiva. Então, eu acho que eu não coloquei aqui uma estatística brasileira, nem sei se eu tenho, uma estatística brasileira, né, de outros quadros de candidíase, né, e se tem alguma correlação com hábitos, né, no cotidiano. Mas como a gente está falando de candidemia, então infecção invasiva, né, infecção de cândida no sangue, né, isso realmente não parece ter nada a ver. Não, eu pensei que fosse todo tipo de cândida superficial. Mas essa daí é só invasiva. E aí a gente nota um perfil diferente, né, nos Estados Unidos, onde o principal é glabrata. Em algum momento no futuro aí vocês vão ver um slide que seria a continuação desse, mas no Brasil, né, a gente tem parapsilose e tropicais. Aí sim uma diferença, né, por conta da distância geográfica, né, uma prevalência de uma espécie em relação à outra. Se isso, né, correlaciona com o aumento da incidência, se a parapsilose e a tropicais são mais virulentas em algum aspecto, né, em relação ao outro, e a gente aí da candidíase está falando da candidíase geral e não só de candidíase por candida alta, candidíase só por candida não alta, aí sim pode ter alguma coisa. O fungo tem mais desse fungo aqui, né, as pessoas carregam mais esse fungo aqui, por isso, né, um aumento no número de casos. Aí vamos repassar a infecção, mas vou pedir para vocês irem falando então as etapas da infecção. Para ter uma infecção, o que, que precisa? Falando em infecção, cadê a lista de presença? Só para lembrar o nome de todo mundo, para apresentar. Hã? Como é que é? Vocês não assinaram não, né? Carolina e Ana Carolina. Ou vice-versa. Então, infecção. Vocês duas. O que a gente viu, né, que é importante para ocorrer uma infecção? Para ocorrer uma colonização e aí uma infecção. Rompimento de barreira. Oi? Rompimento de barreira, beleza. Alguém se lembra do nome de algum fator, de alguma desinha? Né? A gente falou que Cândida tem? Não, então, mas vamos. Mas é isso mesmo, né? Para ter colonização, vai ter adesão, o fungo vai entrar em contato com o epitélio, vai se aderir, vai crescer. Dependendo da quantidade de enzima, a gente até acabou de ver isso, uma adesão mais intensa, né, está relacionada à virulência. As espécies mais patogênicas apresentam, né, maior capacidade adesiva. Dentre as adesinas, uma importante, a ALS, significa aglutinina, like sequence, sequência tipo aglutinina. Né, outra, né, proteína da parede do fungo, né, a HWP1. Né, outras adesinas existem e podem atuar nesse meio tempo. Vi recentemente uma coisa que ainda, eu acho que ainda está no campo entre a ideia e os estudos in vitro, né, que algumas proteases de cândida clivam as proteínas do hospedeiro, expondo um sítio de ligação para as adesinas. Né, então, o fungo não, se ligaria ali, mas não também. Né, uma protease que o fungo libera, né, uma serina protease, uma parte de protease secretada, né, clivaria, né, as proteínas que estão ali na superfície da célula, expondo outro sítio onde essa ALS ligaria, por exemplo. E aí, beleza. Fungo grudou no tecido. Como é que isso iria? O fungo está aderido lá. Isso já é uma infecção? É grave? Não, uma colonização, né? O fungo ali está colonizando aquele tecido. Lembrando que a grande diferença, pelo menos na minha cabeça, está entre infecção e doença. A doença é o dano. A infecção é a presença do organismo, com potencial dano. A colonização é a presença dele ali. Continuação da infecção, da colonização, continuação da infecção, né, a atuação daquele patógeno no tecido. O que, que a cândida faz? A cândida atravessa o tecido, ela atravessa as células do tecido, seja por penetração direta, crescimento de hifas que perfuram a célula, seja por liberação de enzimas que vá degradar a membrana celular do hospedeiro, né, uma fosfolipase, por exemplo, né, uma protease que vai degradar as proteínas do hospedeiro, proteínas que ligam célula a célula, né, e com isso abre um caminho, né, duas coisas, né, com isso, mais nutrientes para a cândida e abre um caminho através dos tecidos. E o que ainda a cândida tem que promove, né, a manutenção da infecção, uma piora do quadro infeccioso? A cândida possui características que facilitam e pioram a infecção. Exemplo, né, resistência a antifúngicos. Isso é intrínseco de algumas espécies. Né? Alguns isolados podem apresentar resistência. Na realidade, a gente sabe hoje que com fungo, com o repertório de antifúngico que a gente conhece, resistência é até induzida de certa forma. Não estou dizendo que existe um desenvolvimento, né, de resistência no sentido de que o fungo percebe, né, o antifúngico e aí modifica, né, seu mecanismo, mas o que ocorre é que com a desestabilização das membranas causada por alguns antifúngicos, a gente vai ver isso novamente mais para frente, fatores de transcrição são ativados, né, e com isso um rearranjo ocorre e novas vias metabólicas acabam emergindo desse processo. Então hoje a gente pode encontrar candida albicans já resistente a alguns antifúngicos comerciais, candida albicans resistente ao fluconazol, por exemplo. Candida normalmente colonizando epitélio cresce, né, da forma planctônica. Você já ouviu esse termo? É o mesmo termo usado para plâncton, assim, seria isolado, né, sem movimento, flutuando, boiando. Então a gente usa isso para fungo também, crescimento planctônico, que são as leveduras ali no meio, né, parcialmente aderidas, né, ou aderidas somente como leveduras. Mas a gente já viu que a cândida, ela tem a capacidade de modificar a sua forma, ocorre uma transição morfológica, uma transição de hifa para levedura, de levedura para hifa, desculpa, e essa transição é muito importante para a formação de uma estrutura de maior resistência, na verdade uma colônia de maior resistência, né, que é o biofilme de cândida, né, em superfícies, como as superfícies encontradas, né, no ambiente hospitalar, de uso de hospital, né, como catéter, stents, né, e shunts, né, stents são aquelas molinhas que o pessoal coloca para dilatar a artéria, né, shunts seria um tampão, né, próteses, implantes, tudo isso pode ser uma superfície que vai favorecer o crescimento, né, de cândida, essa transição de levedura para hifa e a formação de biofilme. Não, biofilme, por definição, bem simples, né, são comunidades estruturadas de micro-organismos que são associados à superfície e ligados a um ao outro através de uma matriz extracelular de biofilme. Né. Matriz, acho que é diferente do que a gente entende como matriz extracelular dos nossos tecidos, né, de célula de mamífero. Né. A gente não está falando aquele conjunto de proteínas ou de glicoproteínas, mas mais de um emaranhado, né, de carboidratos, muitos fatores, até algumas proteínas, inclusive DNA extracelular, que compõem essa matriz extracelular de biofilme. Notem aí que eu falei até micro-organismos, não falei cândida especificamente, né? Porque não só vários organismos formam biofilme, como a cândida pode estar associada a outros organismos formando um biofilme. Quer dizer, um biofilme misto com mais de um micro-organismo, isso está super em moda agora. O segundo complicador, né, agente complicador para candidíase invasiva é o uso de catéter. Então, essa superfície, né, que facilita o crescimento da cândida na forma de biofilme é o segundo complicador hoje para infecções, para candidemia em ambiente hospitalar. O primeiro é antibiótico. O antibiótico depleta a tua microbiota normal e isso favorece o crescimento de cândida. Mas catéter venoso central, né, que você vai perfurar, né, e entrar em contato direto, né, com o sangue, né, isso atravessa a pele, é um fator, né, importante, né, nessa formação de biofilme que está relacionado à candidemia. Como é que esse biofilme se forma? Um crescimento, né, da cândida sobre essa superfície. E aí etapas que estão razoavelmente bem determinadas, né, de como esse biofilme se estrutura, né, que começa com a aderência de leveduras sobre essa superfície. Essas leveduras crescem em número, né, o início, né, de formação de tubo germinativo e crescimento filamentoso, né, as hifas então começam a se formar. Essas hifas aumentam de tamanho, né, começam a se emaranhar, né, e essas hifas acabam liberando um hormônio chamado farnesol. Isso limita o crescimento de hifas e, com isso, aquele biofilme continua crescendo, mas formando mais levedura. O que significa isso? Né? A cândida formou uma comunidade bem estruturada, né, grande, né, de fungos, né, que não só já tem uma matriz extracelular, né, que atua protegendo o fungo contra a dissecação e contra antifúngicos, e que num determinado momento, com o crescimento dessas hifas, né, esse crescimento de hifas se cessa, leveduras voltam a ser produzidas, né, as leveduras crescem nesse biofilme, e essas leveduras são liberadas. Então a gente tem uma estrutura forte, bem estruturada, que está liberando fungos de fácil disseminação. E isso é um dos agravantes para a infecção por cândida. Você tem num catéter, né, que está ali passando nutriente, por exemplo, para o paciente, né, uma comunidade de fungo se estruturando, e no momento que ela estiver com determinado tamanho e pode até se desgrudar do catéter, não só isso pode entrar direto na corrente sanguínea, então uma comunidade altamente resistente na corrente sanguínea, mas como o crescimento dela a partir dali libera, né, as menores unidades daquela comunidade, né, funcionando como agentes dispersores, né, da infecção. É por isso que a candidemia mata tanto e acaba sendo muito rápido, né, uma vez que essa comunidade estruturada é um desenvolvimento muito rápido dentro do corpo, entra muito fungo, apesar até do tempo de geração de uma cândida ser 6 vezes, entre 5 a 6 vezes maior do que de uma bactéria. Bactéria, né, se duplica em 20 minutos, né, cândida demora 1 hora e meia, 2 horas. E, novamente, esse biofilme que não precisa ser purinho de cândida, né? Então, ali pode estar diversos organismos dando até suporte para a cândida. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, que na mucosa oral, né, outras bactérias podem servir de suporte para o crescimento de cândida. Isso facilitaria uma infecção por cândida, uma infecção oral de cândida. Professor, oi. Essa sinalização se dá para o quorum sensi? Quorum sensi. Exatamente, não. O mesmo nome que o pessoal usa para bactéria, né, a liberação do hormônio farnesol, esse seria um mecanismo de quorum sensi de cândida. Com a liberação desse hormônio, o crescimento de hifa é cessado, né, e leveduras voltam a crescer. Professor, mas não Não, depende, pode ter um, dois, três, quanto você quiser. Não, mas é, seria raro encontrar um, assim, do meu filme que só tem aquele tipo de óculos? Não, quer dizer, raro não é porque a gente pode fazer em laboratório, né? E o meu estudo em biofilme de cândida, eu faço um biofilme sobre um catéter que é só cândido. Ah, tá. É... Mas isso acontecer naturalmente? Na natureza, só acaba sendo difícil porque você tem muito micro-organismo em tudo quanto é lugar. Né? Então, a gente não tem um ambiente livre de micro-organismo, né? Um ambiente externo livre de micro-organismo no nosso corpo. A cândida ela pode usar, ela pode crescer junto com esses micro-organismos e utilizar até alguns como suporte. Onde você vai ter um biofilme, de repente, com mais quantidade de cândida ou só quantidade de cândida? Numa situação onde você usou antibiótico, né, aquele balanço, né, entre um micro-organismo e outro deixa de existir, né, sobra nutriente para cândida, a cândida cresce mais, né, e aí forma um biofilme de cândida que pode favorecer essas, que dentro dessa situação e outra. Em determinado momento a cândida cresce mais, diferencia para a ifa penetra o epitélio e aí invade, causando infecção. E aí, para dar um pouco do panorama disso nacional, em pesquisa, cândida é uma das espécies importantes para a pesquisa, né, junto com outros fungos muito importantes, né, aspergilos, criptococos e outras micoses. E isso é interessante, né, isso aqui foi tirado de um livro chamado Doenças Negligenciadas, né, da Academia Brasileira de Ciência. Não quer dizer que cândida é uma doença negligenciada, não é. Né? É a micose mais famosa do mundo, micose de interesse médico talvez mais famosa do mundo. Né? É um medo no ambiente hospitalar, né? É uma micose que não existe indústria farmacêutica que não tenha uma opção de antifúngico para tratar cândida, então ela não é negligenciada. Né? Mas uma publicação dessa reforça a importância da pesquisa em cândida. O que acontece? Né? Essas entidades como a Academia Brasileira de Ciências, né, são elas que, entidades como essa, ditam as regras da pesquisa em um determinado lugar e para onde está indo o dinheiro, né, e como a sociedade, na verdade, se organiza, né, o que é isso? Como a sociedade se organiza para entender e combater determinados males que ocorrem na própria sociedade. Então, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Medicina, o Ministério da Saúde, todas as entidades se reúnem de tempos em tempos com especialistas e discutem, peraí, o que é problema, né, hoje? Né? E cândida continua sendo um problema no Brasil. Por mais que não seja negligenciada e que tenha antifúngicos disponíveis para tratar a cândida, tem visto que tem quadro de resistência acontecendo. A gente viu que a incidência é o dobro dos países desenvolvidos. Né? É um fungo que merece a sua atenção. E a importância disso, né, para a gente que está no ambiente universitário, é que são publicações como essa que vão depois chegar na mão do Ministério da Saúde ou da FAPERJ ou do CNPq e vão liberar editais do tipo, ó, gente, editais em cândida vão ter tantos mil ou tantos milhões alocados para pesquisa em cândida. E nessa que a gente, né, recebe as nossas bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, né, e dinheiro para pesquisa, porque, né, em algum momento um grupo se reuniu e falou, peraí, ó, se ninguém aqui pesquisar isso, estamos com um grande problema. Então, acaba que nessa, né, um fungo que não é negligenciado, né, é considerado um problema de saúde pública, né, e merece atenção, né, e pesquisas são realizadas nesse sentido e, né, dinheiro para pesquisa é liberado com esse objetivo. Então, parte do problema da candidíase, das candidíases e das candidemias, existem por conta do hospedeiro. Né? São as situações do hospedeiro que favorecem o crescimento de cândida. Já mostrei algumas dessas características, né? Mas é uma lista muito mais extensa do que a de um dos slides anteriores. Não é só a idade, né? E não é só dizer evolução, né, da medicina, né? Mas tudo que está entremeado nesse avanço, né, e nas características, né, no conhecimento das características do hospedeiro, né, que podem levar, podem ser fatores, né, que vão contribuir para uma infecção sanguínea por cândida. Dentre esses, né, o uso de antibióticos, né, e até o uso indiscriminado desses antibióticos, quimioterapia para tratamento de câncer, uso de corticoides, né, que vão depletar o sistema imune, uso de catéter intravascular, então vão perfurar uma barreira nossa, né, vão perfurar a pele, né, e permitir a entrada da cândida, nutrição parenteral, vai causar ressecamento do esôfago e aí favorecer o crescimento de cândida. Cirurgia abdominal, acho que não tem nada mais invasivo que uma cirurgia desse porte, né? Própria presença, né, em unidades de tratamento intensivo e centros de tratamento intensivo, né, já que ali vão ter profissionais de saúde lidando com cândida, isso aumenta a chance de colonização. Apesar de que tem alguns dados que indicam que a candidemia, né, analisando o paciente antes e depois, como é que é feito esse estudo? O paciente chega na UTI, o pessoal faz um swab dele todo e vê qual bicho que está nele. Né? Chega antes de uma cirurgia, chega antes de um tratamento invasivo, né? E faz o mapeamento da microbiota dele. Acompanha ele. Se ele desenvolver uma candidemia no futuro, eles vão isolar aquela cândida e comparar com aquela inicial. Será que veio do hospital ou veio do paciente? Né? E na maioria dos casos veio do paciente, apesar de existem casos em que foi detectado que ela veio do hospital. Né? E às vezes até uma predileção assim, de caráter, lógico, ligado ao sistema imune, mas ligado a talvez um tropismo de algum fungo, né? Ou uma prevalência de determinado fungo, né, em determinado tipo de paciente, né? Já que infecções por cândida parapsilosis, comparando com as outras não-alvos, são mais frequentes em neonatos. E pode deixar que foto disso eu não vou mostrar, né? Não tem nenhuma foto de bebê aqui, que aí é muita agressão. Então, e com isso, apesar de ter sido, né, um grande avanço, né, vários desses mecanismos são saltos, né, no sistema de saúde, né, nas possibilidades de tratamento, né, a mortalidade por cândida, né, e outros fungos é muito alta, né, por conta da dificuldade aí no tratamento das micoses invasivas. Como é que esses quadros evoluem, né, e da onde eles vêm? Não necessariamente a infecção, então, invasiva, a candidemia, vai ser causada a partir de uma infecção menos agressiva por cândida, uma candidíase, uma colonização por cândida. Mas quando ela ocorre, né, por conta da presença de cândida em alguma área do corpo, se diz que essa infecção é uma infecção endógena. O fungo estava no paciente e passou a causar a doença no paciente. Quando a infecção é causada por utensílios, né, ou a partir de uma colonização da pele, diz que essa colonização foi endógena. Então, naquele caso, né, de uma colonização do trato gastrointestinal, que levou a uma infecção invasiva, foi uma infecção endógena. No caso do catéter, né, que perfurou a pele, né, e ali pode ter formado um biofilme, isso, entrou em contato com a corrente sanguínea depois, esse é um caso de infecção exógena. Então, aquele caso que eu acabei de falar, né, o paciente pode... Não é a maior parte, né, a maior parte, 70% dos casos de paciente com candidemia, né, apresentava já aquele genótipo de cândida no corpo. Então, a maior parte das candidias invasivas são causadas pela cândida que já estava no paciente, mas o paciente pode sim pegar da área hospitalar, pode sim pegar, até pelo exemplo aqui, né, de soluções contaminadas de administração intravenosa, né, uma solução de lactato contaminada, por exemplo. E aí, né, com isso, né, o paciente é colonizado por uma outra espécie de cândida, né, um outro isolado, uma outra fonte, um outro genotipo, melhor dizendo, né, de cândida albicans, e desenvolveu uma candidíase invasiva por conta daquela nova infecção. No passo a passo do que ocorre, né, nas etapas de infecção, né, a gente tem desde então do rompimento de barreira com uma lesão até uma facilitação no crescimento, né, da cândida pelo uso de antibiótico que vai depletar a microbiota e aí o crescimento da cândida. E aqui uma importante etapa, né, que depois vem a importante etapa no desenvolvimento da candidíase invasiva, que é justamente essa ultrapassagem de uma barreira do corpo. Seria a translocação, né, da cândida através de um tecido, o rompimento de um tecido que vai permitir que o fungo encontre, né, o sangue, né, ou outros órgãos e aí causando uma infecção invasiva. E agora vamos para os tipos de manifestações clínicas que a cândida apresenta. Então agora a gente vai começar a falar de uma série de quadros, né, e patologias causadas por cândida, que variam desde infecções da pele razoavelmente simples, né, até mais detalhes da candidíase invasiva. Uma das formas mais comuns de candidíase é a candidíase orofaríngea. Candidíase crescendo, né, na boca, né, na mucosa oral e na faringe. Bom, cândida está no nosso epitélio bucal normalmente. É comum encontrar cândida na boca. Quando ela cresce, né, causando uma lesão, né, aí se identifica a candidíase orofaríngea. Por essa razão, por ser um fungo comensal e passar a causar lesão, né, em alguns momentos na literatura você vai encontrar esse tipo de termo, não só para a candidíase, mas para outras infecções, chamada, né, infecção oportunista. Que é o quê? O fungo encontrou, né, num determinado momento, uma condição que favorecia o seu crescimento e aí isso resultava, né, na piora da infecção, né, e em lesão. Que modificação é essa? Né? Mudanças na microbiota, né, uma diferença na microbiota oral, né, no crescimento de bactérias, por exemplo, na boca, que estão na boca, a gente querendo ou não. Né, tem bactéria na boca e uma queda nesse número de bactérias pode favorecer um crescimento de cândida. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, mas aquele enxágue bucal Listerine ficou muito famoso por conta disso. Né? Vocês já usaram Listerine? Vai estar queimando, né? O negócio é violento. Aí tu se sente limpo, né? Pô, não, agora eu tô limpo porque vai ser aquilo. Ele tem álcool, pelo menos ele tinha álcool. Né? E com álcool ele acabava matando realmente as bactérias, mas não matava os fungos. O que acontecia depois eram quadros de candidíase oral, né, relacionados a essa falta de bactéria no trato oral. Em geral, o dentista não aconselha a Listerine, né, pessoal? Mas vocês usam mesmo assim, ou já usaram? Não, não, tá. Eu só uso quando... Você ficou preocupado agora? Não, tá. Eu usava quando tinha aparelho, porque eu não usava, às vezes. Tem essa questão. Eu acho que hoje ele não usa mais álcool, ele tem isso até no aviso, né? Sem álcool. Então, mas na época que ele funcionava com álcool, isso era um complicador. Outras condições favorecem então, o crescimento de fungo na boca, né, de cândida na boca, em crianças, né, prematuras, né, boca seca, uso de dentadura. Isso é bom, o paciente é acima de 65 anos. Já é um fator de risco, já está com o sistema imune depletado. Ele mantém ali então uma prótese, uma superfície, né, que favorece o crescimento de cândida. Então, dentadura vira um problema. Tanto que esse, o mesmo tipo de enxágue bucal que existe nessa, né, para quem usa aparelho ou para quem quer um enxágue bucal, existe para quem usa dentadura, né, mecanismo de limpeza para evitar o crescimento de cândida, por exemplo. E até, né, o uso de raio-x, né, irradiação da cabeça e pescoço, que pode levar a um desbalanço, né, do perfil celular que ali está presente, seja ele microbiano ou não, E isso pode favorecer, né, o crescimento de cândida, causando uma candidíase orofaríngea. Uma coisa que é curiosa, quando é muito persistente essa infecção, é comum, né, em crianças, pode ser indicativo de um quadro mais grave de candidíase crônica mucocutânea, onde está sempre tendo infecção por conta talvez até de outra situação, uma diabetes, uma outra situação, ou até de AIDS. Então, diagnósticos já foram feitos dessa forma. Né? Por que essa criança está tendo tanta candidíase? De repente ela tem um quadro, né, que favorece o crescimento da cândida, já que não tem nenhuma resposta imune. Ou tem uma, melhor dizendo, tem uma falha na resposta imune. Mas da mesma forma, então a AIDS, né, o paciente de AIDS, né, tem uma grande chance de desenvolver candidíase orofarígena, né, sendo identificado, né, entre 80% e 90% dos pacientes, né, HIV positivos. O fungo que principal da candidíase orofaríngea, aí nesse caso é a candida albicans. Já foi descrito que a adesão de células, a adesão às células epiteliais por candida albicans é inclusive maior que células não albicans. E aí volta aquela pergunta do biofilme misto. As bactérias que estão na boca, né, Streptococcus cordoni, elas promovem a adesão da candida, inclusive a formação do biofilme. Então, se houver um aumento dessas bactérias no epitélio bucal, uma consequência pode ser o desenvolvimento de uma candidíase orofaríngea, já que o fungo vai encontrar um suporte para crescimento, né, e desenvolvimento de estruturas relacionadas à infecção, né, um biofilme, né, o filamento ali, que vai levar ao quadro clínico. O que que esse pessoal sente? Quem está com candidíase orofaríngea? Dor, queimação na língua, dificuldade de engolir, né? E como ela se apresenta, né? Entre vermelhidão e placas brancas. Notem que eu evitei aqueles termos médicos que são mais complicados. Eritema, né, leucoplaca, né? Vamos simplificar para a gente entender do que a gente está falando. Depois esses nomes vão ser introduzidos e a gente vai acabar aprendendo. Bom, então, vermelhidão e placas brancas na mucosa. O que é vermelhidão? É um quadro ali inflamatório que está acontecendo. A placa branca é justamente o crescimento do fungo. A mesma cor que ele apresenta na placa de Petri, né, aquele crescimento, a levedura, ela é esbranquiçada, né, os filamentos são esbranquiçados e ele apresenta infecção. Né? Aí, se raspar aquela placa branca ali na garganta, na boca, né, e olhar um tecido que está imediatamente associado, né, vai ver que ele está com uma vermelhidão exacerbada, né, podendo apresentar até um sangramento. Onde isso é ruim para o paciente, né, não só, né, sentir dor, né, dificuldade de engolir, né, então, resultando numa redução da sua alimentação e hidratação, né, que pode levar a um outro problema, né, outras disfunções, né, mas lógico que isso impacta a qualidade de vida da pessoa. Tipos, então, de candidíase orofaríngea, elas têm diversos nomes dependendo do quadro clínico que apresenta, entre aqui na candidíase pseudomembranosa, estão vendo aqui uma vermelhidão nesse lado aqui, que é o meio do céu da boca, o fundo do céu da boca, né? Num paciente que tinha dentadura. O tipo atrófico, estomatite atrófica, né? Então, talvez um dos tipos mais famosos, eu acho que é um quadro comum de se ver em criança, né? É uma das formas mais famosas. E essa aqui também, né? Pequenos cortezinhos na lateral da boca, né? Que com o nome de querite angular. Oi. De duas formas, isso a gente vai ver na aguda disseminada, né? No recém-nascido tem semi-mundo já fraco, ele pode pegar de duas formas, ou a partir de uma infecção da mãe né? E essa infecção se desenvolve até o útero, né? Ou justamente na passagem no canal vaginal, né? Ele, tipo, e aí a lesão é diferente, no corpo inteiro, um monte de bolotinha branca, um monte de bolotinha vermelha. Isso é possível sim, é meio que quadro clássico. A gente vai falar mais para o final da aula, porque entra num outro grupo, né, de doenças causadas por cândida, que é isso, aguda disseminada. Diagnóstico, bom, como a gente já falou, né, uma visualização de um suave dessas áreas, sendo com um detalhe que é muito comum em fungo, né, no preparo de uma lâmina para diagnóstico de fungo, né, e eu vou tentar trazer isso na nossa aula prática, elas são preparadas com 10% de hidróxido de potássio. Vou dar uma clarificada nos tecidos ali, então a gente vê com mais clareza, né, as formas fúngicas. Então aqui a gente vê que tem algumas células associadas, né, uns debris, e claramente um crescimento em pseudoífio a partir de uma extração dessa de um suave de uma infecção por cândida. Professor, oi? Eu uso suave então para coletar a amostra, inclusive naquela ferida, dessa terceira imagem aqui, tá bom. Eu consigo material para cultura de placa com suave? Cultura com certeza. Daqui para a lâmina, eu acho que é um pouco mais complicado. Eu molharia a ponta do suave com soro, né? E passava ali, né? Tem uma técnica que é muito tosca, mas funciona super bem para diagnóstico de fungo. Nunca vi isso para cândida, mas para dermatófito é excelente, né? Poderia ter sido tentado ali também, porque aqui, se você for tentar fazer uma biópsia, um raspado, vai ser um pouco agressivo. Que é a técnica de usar a fita durex. Você gruda a durex, você sai e daí põe ela direto, uma fita durex de boa qualidade, que não é muito nojenta, não tem muita cola, né? Tu vai puxar o que está ali, pele e fungo, e aí tu põe em cima do KOH, né? Então o tecido vai ser um pouco digerido, aquilo vai ficar imobilizado ali, e a fita durex é transparente o suficiente para a luz atravessar no microscópio óptico, você consegue ver as estruturas depois. Né? Aqui é muito fácil porque está muito, muito presente a quantidade de fungo, você consegue tirar. Né? Aqui talvez raspando pode ser, né? Apesar de ter uma lesãozinha um pouco mais forte em cima. Mas isso aqui é bem discreto, já vi gente com isso aqui é bem discreto. Então, acho que vai ser mais difícil. Apesar também não, tirando, ó me cortei, né? Poucas coisas seriam diagnóstico diferencial para isso. Né? Além do próprio corte, ó, me cortei comendo com faca, sei lá. Né? Isso aqui parece, não sei se dá para ver, é bem um cortezinho aqui e uma leve inflamação em volta. Então, isso aqui mantido por muito tempo tem uma chance maior de ser uma infecção mal resolvida. Quem conhece popularmente esse tipo de candidíase com outro nome? Então, olha que legal. Eu estava procurando, né, quem foi a primeira pessoa a descrever a candidíase. E eu me lembro das aulas que eu tive, né, que alguém falou, não, porque Hipócrates já descrevia a candidíase. Né? E aí, pô, tem que procurar essa referência, vou achar isso. Na verdade, eu achei nesse livro, né, que conta um pouco de história, né, da medicina de algumas doenças infecto-parasitárias, né, que o pessoal falava que Hipócrates, né, tinha descrito a candidíase, mas ele estava falando de aftas na boca, então podia ser qualquer coisa. Né? Se fosse candidíase com aquela placa branca, de repente a descrição ia estar um pouco ainda mais refinada, porque é uma coisa muito visível, muito clara. Né? Foram outras pessoas que descobriram a candidíase. E o nome, né, desse quadro, né, de candidíase oral em inglês é thrush, que tem uma origem em uma palavra nórdica, né, uma palavra sueca, que é tosk, que significa sapo. Então, se não foi daí a origem da palavra sapim, por favor, vocês descubram e me contem, porque é uma curiosidade que eu sempre tive e eu acho que isso aqui faz sentido. Pô, coincidência? Todas as pessoas chamam de sapo. Não sei porque aquilo se parece com um sapo. Mas de repente aí nessa os médicos viajam, falam as mesmas coisas. É? Sei lá. Não sei, vai que é. Eu vou até perguntar para alguns amigos médicos como é que eles falam isso. Mas aqui é uma referência onde essa palavra entre, onde a característica da candida oropharyngea especificamente, né? E a palavra sapo se encontram. E aí, só de curiosidade, né, no mesmo livro descreve como a pessoa entendeu que era a cândida que causava a candidíase. Ele pegou, né, esse médico, né, ou quase médico da época, acho que médico, ele... Aqui, ó. Ele inoculou, né, material, né, de lesão em recém-nascidos. E o recém-nascido... Aqui não aparece aí. E o recém-nascido morreu. É um animal, né? Lamentável. Mas é isso que o pessoal fazia, né? Em 1800 e blau. É um jeito lamentável de descobrir uma coisa. Mas parte da... Ou era no animal, ou era em algum animal. É parte da nossa história isso. Gente, estamos com 1h30 de aula, apesar do meu relógio dizer que são 1h10. Né? Vamos dar uns 5 minutos e a gente volta daqui a pouco? E aí eu vou nos outros tipos de cândida?